Prepare-se, prepare-se. O momento que todos estavam esperando. Chegou, chegou, chegou, chegou. Eles chegaram! Os DJs que são referência da pressão no Pará! Já estão na área! DJ Gordo! Cadê você, maluco? Já tô aqui, ó! Ei, DJzinho Pressão! Passa a visão! Vai começar! Welcome, my DJ, my DJ. Alô, galera do Crocodilo! A galera já tava com saudade da quinta mais top da cidade! E a gente chega pra mais um fim de semana assim, ó. Fala, DJ Gordo! Já estamos na área pra comandar aqui da top do Caribão, ó. Não alivia! Joga pra cima! Vai começar! Vai! 1, 2, 3, joga! Nela. Sinta-se à vontade, minha amiga Melri. É a nossa produtora oficial. É a mulher que faz as produções do Gordo do Dinho. Referência Impressão do Pará. Aqui no croco. Hoje eu tô no croco e vai rolar um quebra. Hoje eu tô no croco e vai rolar um quebra. Segura aí, novinha, que eu te levo de uma vez. Segura aí, novinha. E dance. Cadê a torcida do Paysandu aí, galera? Só quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Bate na palma. Torcida do Papão, dá uma vaia lá do Remo. E a galera do Leão, joga a mãozinha. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. Que sucesso de Gmail, ó! Mas peraí, já te explicar. Uma versão exclusiva. Ele poderia ser. de nós. O nome dela é Jennifer. DJzinho. Eu conheci ela no corpo, mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Dinho do Santo, Dinho do Santo, fazendo você dançar. DJ Mel, são todos. E a mulherada, senta, senta, senta, senta, senta. A mulherada vai sentando, vai sentando. Quero ver. Se cantar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é, o complexo da Penha, verdadeiro puteiro. Se liga aí, ó. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Liga de fininho, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu clipe. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. E a nossa empresária Carla. E aí? O Adriano do Parque, meu parceiro Potter, também tá na área. Meu grande amigo DJ Gargaminha. E a minha amiga Sueli de Itai também tá aqui, ó. Olha o batidão, olha o batidão. E a galera vai dançando, gordinho, vai tocando, vai tocando. Olha que tem o pai. É a volta do meu parceiro Alex do Lanche. E ele já falou. Ele veio pra endoidar. Vai, vai, já. Está no ar, Gordinho Pressão, é bagulho doido. Bagulho doido. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cucu? Quem é cucu? Quem é cucu? Vai pro cucu. Quem é cucu? Vai pro cucu. Gordo e Dinho Pressão, arregaçando tudo! Dentada! Todo mundo que hoje vai rolar dentada! Quem é cocô? Vai pro cocô! Quem é cocô? Vai pro cocô! Quem é cocô? Vai pro cocô! Quem é cocô? Toma de tapinha, toma esse tapinha, vai pingando a bundinha. Toma de tapinha, toma de tapinha. Toma de tapinha, vai. Lá vem sucesso! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E o Caribão tomado pelos caçadores! DJ Alô, DJ Gordo! Cadê o grito das mulheres solteiras aí? O grito das virgens! Quem tem amigo viado, dá um grito aí! Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho aí! Bora fazer a contagem assim, ó! 3, 2, já! Pa, pa, pa, pum! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum! Sai, sai, sai da frente de gordo e tão tocando! Diferente, ó! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa! Nexon já tá comigo, direto do Arapari, pra curtir o som que ele gosta. Deixo você louca de vontade pra transar. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro. Que... Quem sabe quem dá? Dentro do carro. Dentro do carro. Ah, você ganha. Deixa eu abraçar com carinho aqui também. Senta, senta, senta. Toda a minha galera lá de Carutapera do Maranhão. Senta, senta, senta. Obrigado pela moral. Uau. O nosso amigo Eldo dos Malfalados. O Orelho, o Taz. Dentro do Fernando, a família Rock Sem Freio. Tá todo mundo aqui, ó. Senta, senta, senta, senta, senta. O nosso amigo Alan Xavier. Senta, senta, senta, senta. E a nossa amiga Carla Rovene. Senta, senta, senta, senta. O casal fantástico já tá aqui, ó. Senta, senta, senta, senta. Eles dão valor nesse som. Um exemplo de DJ mulher. E nosso parceiro, Cara, que deixou bem também, Janário. Bora, cara, que safado. Um abraço pra você do Dinho Pressão. Dinho Pressão. E a nossa panelinha também tá em peso. Bora já pra você, Leonardo de Vera. Nosso parceiro Bruno Verdelho também tá na área. E aí, Bruno? Kit do Croco, Rodrigo. Rodrigo do Croco, bora, Rodrigo. Que tal esse aqui? Alô, Melri, DJ Lohan que tá tocando. Aquele velho amigo que deixa a mulher em casa e vai pro croco. E o nosso amigo Alberto Martins, ele é o mito do croco, tá aqui, ó. Um abraço também nosso amigo Edielso, ele é a sua primeira dama, Grazi, ele também que tá no berço, alô Rodrigo, o Jonathan Wesley, o nosso amigo Fiel, tá todo mundo aqui, ó, o Pivetinho da NET, você, o Marlon do Grau, fala meu parceiro Marlon do Grau, segura garoto, e deixa na batida, na batida, na batida, e a galera vai dançando e gordinho, tá tocando, vai. Começou o rock doido, começou o rock doido, começou o rock doido, rock doido, rock doido, começou o rock doido, rock doido, rock doido, começou o rock doido. Joga a mão pra cima, passa o que e dá o grito. Dá-lhe soquinho pro céu. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando. E o nosso amigo louro da família Pitch da Cabanagem. Ele é a sua esposa, Natália Yasmin, já comigo. E aí, meu parceiro, o Marlon. A parceria do Marlon também tá na área. Segura, segura, segura. Que a pressão vai só aumentando. E o Caribe toda quinta tem crocodilo pra galera assim, ó. E uma atração convidada. E o Gordo e o Dinho vai botando na pressão. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. É aniversário, Léo! Tá meio grau. E aí, meu parceiro Léo dos Fugitivos, tá no berço! As Vicky tem doida, as Vicky tem doida. Bora, Robert! As Vicky tem doida, agora, agora! As Vicky tem doida, já! As Vicky tem doida quando tão no crocodilo. As Vicky tem doida quando tão no crocodilo. As Vicky tem doida quando. E os revoltados do pop também tão na área! Tem doida quando tão. Aqui do animal! Crocodilo! Crocodilo, quando tão no crocodilo, crocodilo. Agora! Em Belém do Pará! Tá 40 graus aqui no crocodilo. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra você, ela quer dar pra bandido, ela quer o 55, ela quer dar pra bandido, ela quer o 57, ela quer dar pra bandido, ela quer o netinho, ela quer dar pra bandido, bora netinho, ela quer dar pra bandido. E o meu parceiro Robert já falou. Sábado tem Porto Music e a referência vai estar lá. A maior referência em pressão. A referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Yes. E aí, Renanzinhos, foi na vida. Planejou um assalto pego. Tá na área, tá na área, tá na área, tá na área. Da nossa tropa, é o seu e o nosso amigo veio o diazinho lá do pop. E o nosso parceiro Batata, ele também hoje curtindo aqui o Groco. Obrigado sempre pela moral. Sejam bem-vindos. Alberto Martins também tá na área. Um abraço a você, Alberto. Ele tá no som, que ele dá valor. Crocodilo Pai. DJ Mel, DJ Lohan, os DJs referência em produção. E agora? O DJ é desguiado, toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. O bora carequinha, showman. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. E o meu parceiro João Oliveira, a sua primeira dama. Tá aí na Martinez, o Eulen Silva. Faz o caqueado. E a nossa amiga Edrica Moreira. Faz o e os caras do Groco. É os casais do Groco aqui, ó. Faz o caqueado, faz o caqueado. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Aponta pra ela. Aponta pra safada. Não vou contar pra ninguém. Eu tô saindo contigo. Não sabe que eu sou safada e que eu tenho uma. Não vou contar pra ninguém. Eu tô saindo contigo. Não sabe que eu sou safada e que eu tenho uma. É muita onda esse animal. Ela tá solta. ainda esse som aí, ó. Me deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela tentada. Meu amigo Astro Leão. Ele, seu grande amor. Agora é tudo meu, seu. Que amiga nada. Olha o Ciro TJ ao lado. Bora, Paulinha. E tá ao lado também. É o nosso parceiro Pituca da Ponta. E aí, Pituca? E na companhia dele, o nosso parceiro Douglas Mendes, o quatro olhos do animal. O animal! Esse é o DJ Lohan, tá bom? Já tá bom, diga só. É, DJ Lohan. Daqui a pouquinho tá mil graus. Tá solta. Eu não é, Guadalupe. Mil graus. Desse jeito, animal, né? Prime, Prime, Prime. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim. Lá, lá, lá. Alex do lanche. Sai molhado. É nesse... Ele tá de volta. Entra assim, sai molhado. E aí, Alex? Lá, lá, lá. Ela senta, se acaba. 2019 já renovou o contrato com o animal. Acaba, e ele vai pra cima. Pra cima. E aí, Paulo dos Ganejinhos, também da área. Fala, Malzinho. Um abraço pra você. Ele é animal. Eu sei. E agora ele vai só no corte, moleque. Se der touca de corte, no gasgo, ele falou. Minha amiga Verena, você. Minha amiga Andy também tá na área. E aí, Dedé do Tenoné. E nossa amiga Andy Ferreira. Um abraço aí pra você. Olha a Verena. E aí, Cicílio Bombinho. Segura, Cicílio. É, por, tá. Apaixonado, doido pra transar. Júnior Santorini. E no nosso telão. Olha o chute certo no telão aí, ó. O verdadeiro paga na hora da galera. Prime. Agora. Ê, minha. Bora, pode. Chegando os bonés do chute certo. E prepare suas emoções. Futurinho na produção. Por essa, nem o futuro esperar. Toma contagem. Olha o caqueado. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. E aí, motor Eduardo. Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão, Nerato quero um doidão. E a minha família nota sem lá de Benevide já falou. Sábado eles vão invadir o Porto Music. E vai ser mais ou menos assim sábado. Já vai, já vai. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas. O nosso empresário Kid no camarote. O homem que comanda o Servilha. Livramento do Baranhão, o Júnior Gabriel. Tá todo mundo aqui, ó. Saidinha, tão tudo loucona. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas. E a nossa galera do Beco. Bora, galera do Beco, pra cima aí, ó. Bora pra cima, pra cima, pra cima, Boninho. Já. Lídia, ô Marília. O croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco. E o nosso esquadrão sem miséria tá na área. O croco é louco, o croco. Segura aí, ó. O croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco, o croco é louco, o croco é bagulho louco. E a pressão não para, vai! Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do croco. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão. E a loja Josi Modas. Sequência de ladrão. E a Miuse de referência no Pará. Então, sequência de pressão. É a marca do momento. Alô, tá no telão. Depois do rock, te levo pra minha cama. Puxo teu cabelo, toda bandida. Organização, meu parceiro Kid Maués. Pra não ficar chato. E a dona Josi Antunes. O dia não vai lembrar de nada, calça. Hoje o rock vai ser pressão. Hoje o rock vai ser pressão. Hoje o rock já tá pressão. Hoje o rock vai ser pressão. Hoje o rock já tá pressão. Hoje o rock vai ser pressão. E hoje vai ser assim no Ponte Show. Hoje o rock vai ser pressão. O Ponte Show já é referência toda sexta. O de gordo é bom. Quando eles entram o som é dobrado. É dobrado, não é tonelada. Quando eles entram o som é dobrado. É pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Falando isso aqui é o pancadão. Tô gostando de ver. Agora! Agora veja só. Como esse mundo gira. Inclusive, domingo estaremos aí no Bloco Bumbum de Alho lá em Coraci. Em nome da RIA Boutique. O nosso parceiro empresário Anderson. Alô, Dieguinho! Para a quadra do Barral, que a gente tá chegando domingo pra fazer uma apresentação especial pra galera de Coraci. Pressão. Agora vai sofrer na minha mão. Isso, cantando, vai! Do seu desprezo e sou o Lourinho. E a sua esposa Natália Yasmin também. E a família Pitch da Cabanagem na área. E aí, Lourinho? Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo, Mix e meu DJ. Nossa amiga Cássia Laís também é do Pará. Ela tá no som que ela dá valor. O Crocodilo. Agora eu quero ver mais. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada. Joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão. Um, dois, três, já! Elas vão cantar. Aqui quem tá? Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Crocodilo Pai. Eu vou deixar você partir. Agora vai pegar o que me fez sofrer. E é sempre nome da Casa de Carne, Juru nas Carnes. E o nosso parceiro empresário Netinho Lima. E o nosso parceiro Fabrício, o gerente. Segura aí no telão aí, ó. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do tal, eu vou ficar. O nosso parceiro Roninho também já tem 60. Um abraço pra você, Roninho. Ele tá na área. Pode crer, mano. O que me fez chorar? E o meu parceiro Marlon do Grau. A pastelaria do Grau. O que me fez sofrer? Pastelaria do Marlon, né? Aqui no lado direito, tá aqui curtindo o som que ele dá valor também. Crocodilo Prime. Viviane. Crocodilo Prime. Vem sim, mora! Isabelle. O nosso amigo Magrão. É, DJ o Burro e o Alberto Martins. DJ Mulher do Pará. O Jean Moreno. Já na área, já na área, já! E o mano já tá do lado na esquina. A humildade vale pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Falou pra mim que tava na vida bandida. Pois. E tá no crime, ele é o segundo. Falei pra ele, mano, isso não é vida. O Wellington Silva e o Yuriozinho. O Ronaldo Pop. Jogava bola de o Júnior Souza, o Biquezinho Pop, o revoltado do Pop do Sideral. Meu mano, sabe bem onde vai dar esse caminho. Tenta pro chefinho, tenta pro chefinho, tenta pro chefinho, tenta pro chefinho. Não, eu gosto dessa aqui, ó. Hoje eu vou parar no corpo. Vai ser bagulho doido. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois da sofra. Ana Maria. Exatamente. Referência hit no Pará. Explode o bagulho. A maior pressão de aparelhagem do planeta. E o nosso parceiro João do Gelo, o rei do gelo da terra firme, tá no telão. Segura aí, moleque. Eita, que é o número 1 da TF. Segura. Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá no coco, cheiro de marola boa. Ei, tu tá no coco de ligando, tô tocando. Ei, tu tá no coco e os amigos endoidando. Ei, tu tá no cro. Vem, vem sentando e rebola. Ei, tu tá no coco, ei, tu tá no coco sentando. Só tô dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Tá no croco, tá no croco, tá no croco. Parado no bailão, oi no bailão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. Pressão, pressão. DJ Lohan que tá todo. E olha só, Dinho, agora no telão, o mais novo patrocinador do Gordo Dinho, Clínica Odontológica Pop Dentes, tá no telão aí, ó, é referência no Pará, é a Clínica Odontológica Pop Dentes, no telão aí, ó, olha no telão, bota no telão e a galera vai dançando, o Gordo Dinho vai botando na pressão, vai, vai, vai, vai. Piado, piado, piado, piado, piado, piado. Marcelo Leonardo Oliveira já falou. Domingo tem Porto São José e vai todo mundo invadir o Porto São José. Bora Rodrigo da equipe 5, bora Rodrigo do Croco, bora Gabi, vai. Fala Kid, gerente Alves, meu amigo Japa e o meu parceiro Bruno Verdelho também tá na área, segura, vai, vai. Viviane, eles estão no som que eles dão valor. Sem você na minha vida. Quem sabe vai cantar? Vem e diz pra mim. Vou baixar o som. Baby, onde você está? Fiz tudo por você e te perdi. Oh, oh, oh, não. Quando acordei, você não estava. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. O nosso parceiro Batata também tá por ali. O meio-diazinho do Pop também tá na área. E aí, meu diazinho? Segura a pressão que o animal tá no galimão. Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. Agora. O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Quero voar com H. Que toca, que toca, ó. E subir. Bora, meu diazinho. Leonardo Guimendes, você e a sua primeira dama, Larissa Oliveira. Você vai estar quando eu voltar. E a amiga Lívia e o motor Steve Rei. Porque eu voltei esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Tá ligando, vai? Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Eduardo, um abraço a você, Eduardo. E aí, parceiro, o Osso Leão. Foi um colete. Tá na área. Mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar o seu amor. Sei que vou. O Osso Leão, sua esposa, Nath. Mas voltei. E a galera da PJ também por aqui, ó. Rapaz, o Círio Bismarck. Juntos. É muita onda. Ah, é o Ciro que tá aí, é o Ciro, é. Olha, Ciro! Ele gosta demais dessa sequência aqui. Meu parceiro Bismarck Almeida. Bora, bicho! Vamos dançar aqui hoje, aniversário do nosso parceiro Léo dos Fugitivos. E os Fugitivos vão comemorar hoje. Lá no Ponte Show, sábado no Porto Music, domingo no Porto São José. Já tá tudo certo. É 4G de rock, é 4G de rock. É agora! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. O bagulho tá louco e vai ser assim, ó. Fugitivos do toco. Júnior. O meu parceiro Jefinho da GDG tá na área. E aí, Jefinho? E aí, Luiz, de São Francisco? Tchau. Os fugitivos do toco já estão no agito, todo no estilo. Empresário Quinho também tá na área do camarote. No comando. Olha, Quinho. Dia 14 de fevereiro tem Hungria e Crocodilo pra galera aqui, ó. E Academia Fiscal tá no telão aí, ó. Agora parceria fechada com a nutricionista referência do Pará. Olha no telão, olha no telão do telão a fiscal. Bora de dedinho, vai botando a galera pra fazer caqueado no gingado balançado. Bora onde? Bandida. Hoje, sexta-feira, tem a sexta toca top do Real. Sábado tem Porto Music. Domingo tem Porto São José. E se liga como é que vai ser a parada. Vai, vai, tchau. Olha só, olha só, olha só. Bora, Josebe. Esse é velha guarda. É só catucadão. Thank you. nosso empresário Ícaro Carneiro já falou. Tá chegando a coleção nova da Belinha e vem muita novidade da marca Kigbi. É a boutique Multimarcas no telão. E faz o caqueado no gingado. A galera do camarote que tá no berço aí, ó. Vá preparando que daqui a pouco a gente vai bater os parabéns. Vai, já! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Controladora, é só tu que vê ela. É a controladora do Chico Xavier. Só tu que vê, tu imagina e vê ela. E o nosso amigo Alan, o Alan Xavier. Agora chegou a moto, meu irmão. Agora ele vai dar a volta ao mundo, parece o Jajá do Grupo. Ele é a nossa amiga Carla Rovende. O casal da bike agora tá motorizado. O Douglas Mendes aqui é pertinho de mim aqui. Aí ele falou, tem gente que fala que é sete gravado, né? É muita onda. Que trabalho, pai. E olha no telão, olha, olha no telão. A sorveteria distribuidora Sabor da Fruta. Do meu parceiro Gerson Júnior Gabriel. É referência e sorvete no Pará. Então tome, então tome, então tome. Tchau! Música que é muito firme, meu irmão. Pituca da puta, ele dá valor. Agora carreira solo. Ninguém segura ele, mano. É muita hora, né, Douglas Mendes? Ai! E nosso parceiro Rodinho 160. E meu parceiro Helder dos Mal Falados também. Dá todo mundo aqui, ó. É o Helder. O nosso amigo Dieguinho da GDK, ele, o Everton CDC e o casal Samia Torres e Netinho. Hoje no aniversário do amigo Léo, David Beck, Adidas, você, o Peixinho, o Alan, a Carla Rovene. Eles não perdem uma quinta no Croco do Caribe. Obrigado, valeu! Já tá aqui também ao lado, olha, Luzinho. O kit do Cromo, Rodrigo da equipe 5. E você, Rodrigo, sua esposa. Bora, Japa! Leonardo de Vera. É toda a galera aqui da Praia de. Ritmos e a gente vai detonando tudo ao vivo assim, ó. Vambora de dedinho, bora, bora de dedinho. Vai, vai, vai no batidão. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora, meus revoltados do pop aí, ó. Toma, toma, toma. Vai virar. Olha a minha panelinha já confirmando hoje no Poncho. Entra, pai, entra. pra mãe. Lá do Porto São José. Inimigo agora é amigo. Joga a luz, joga a luz. Uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco. Tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Do lado em que... E o nosso parceiro Fael. Fica na panelinha. Assistência do Fael. Come o dinheiro. É a número um de Belém. Come atrás do Shopping Pátio Belém. Bota no telão aí, ó. Pra ficar na panelinha, se não sai. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego, é muito puxa-saco comendo na panelinha. E aí, Bis Almeida? Vem aí. Pra cima, Bis Almeida. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego, é muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. É muito bom fazer parte da panelinha. O que nós queremos é o poder. Gordo e Dinho Pressão, tocando no 12.